Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 25 de julho, um programa em que olhamos para a liturgia do próximo domingo, dia 27 de julho, é o 17º domingo do Tempo Comum. Este é um programa que é realizado à sexta-feira e com reprodução também no domingo de manhã. Conte, como é hábito, com a participação do seu Padre António Loureiro, que saúde. Seu Padre António, seja muito bem-vindo e começo desde já por lhe endereçar os meus parabéns pelos seus 35 anos de sacerdócio. É um número bem grandinho. É verdade, já é um... ia dizer meia vida, não é? Mas, quase. Mais ou menos, né? Mas realmente foi um... pronto, um dia 22 de julho de 1990, fui ordenado sacerdote, na altura em Espanha, numa comunidade missionária, e sempre tentei viver com entrega e com generosidade e com muita consciência, uma vocação em que Deus me arrancou da vida que eu levava, que eu tinha, do projeto de vida que eu tinha, para me consagrar e estar ao seu serviço. E penso que isso foi um momento assim muito consciente, vivido conscientemente, não foi propriamente uma aventura, ainda depois a vida também teve lá umas voltas, mas aproveitei este dia para ir a Fátima, estar assim num dia de retiro pessoal, de oração, de reflexão, de meditação, de encontro com o Senhor. E depois tive a surpresa agradável, né, de me fazerem uma pequena festa. Já aqui em Oliveira. Já aqui em Oliveira, porque eu tinha a missa às 19 horas, uhum. E organizou-se uma festazinha muito agradável. Também a Rádio Boa Nova divulgou, pronto, mencionou esta festividade. Agradeço todos os comentários que me fizeram, ainda que não responda pessoalmente. Já me disse que foram muitos, não sim, foi? Mas pronto, no sentido de dizer obrigado a todos aqueles que... pois que também se alegram. É verdade que a vocação sacerdotal neste momento está um bocadinho em crise, com qualquer vocação de consagração, mas é bom também sentir que a comunidade reconhece e valoriza e anima à continuidade. É um sinal que está perfeitamente integrado por cá. Há quantos anos já que está? Já está muito tempo, já há 13 anos. 13 anos é muito tempo, mas pronto. Às vezes também gera um bocadinho de cansaço e de monotonia e de repetição de sempre o mesmo. Mas a verdade é que, até na minha oração, foi isso, não é? Deus renova-nos e renova a nossa juventude. Ou seja, com Deus tudo está no início, está sempre tudo a começar. Então, oxalá também este próximo ano possa ter algum toque de renovação, uhum. Oxalá tenha. A renovação, por exemplo, o padre tem esse desafio, mas a comunidade também. A gente às vezes instala-se, já é sempre a mesma coisa. Então é preciso renovar, porque só renovando se pode evoluir e se pode crescer. E a fé ou é viva e é relação e é crescimento, ou então se estagna, morre-se e para-se, anda tudo para trás. Como tudo, não é? E da fé isso é muito vivo, como aliás na vida do casal. Se o casal depois estagnou, é como tudo, não é? Seu então, padre, ainda se lembra da sua primeira missa? Da primeira vez que celebrou uma foi, missa? A minha primeira missa foi em Fátima. Boa! Foi em Fátima, justamente... Tinha quantos anos na altura? Tinha 30 anos. 30 anos. Então, fui ordenado em Espanha, depois, na semana a seguir, fiz, né, que as aparições, assim, pronto, foi também um bocadinho. Uhum. Também não sou assim coisa, muitas festas, muitas celebrações. É a simplicidade da vida. Mas foi um marco muito importante. Sim, de celebrar a sua primeira missa em Fátima. Na Capela das Aparições. É sim, algo de muito exatamente, bom. Ainda te mandaram uma mensagem: ah, rezo por ti porque estive na tua primeira missa. Pois. Em Fátima. Portanto, no fundo, o que é que quer dizer? E também foi porque eu não fiz nada especial, inscrevi-me na Capela das Aparições para participar na missa. Depois deixaram-me presidir a Eucaristia, que foi muito, muito simpático. Muito bom. E ainda estava assim meio atrapalhado com o missal, não sabia bem como pôr as mãos. Estava lá o seu padre, já te preocupes que eu ajudo e tal. Claro. Pronto, e foi assim um momento muito, muito agradável. Recorda com muita alegria, sim, não é? Esse dia. Uma recordação especial. Depois da primeira missa oficial foi na minha aldeia. Portanto, aquilo lá, a Missa Nova foi na minha aldeia. Muito bem, também é igualmente importante, sim, não é? Na nossa aldeia. Mas qual é que é a sua aldeia, seu padre? É Fataunços. Fataunços. Fuzela. Fataunços, é, nunca tinha ouvido essa palavra. É, perto de São Pedro Sul, perto das termas de São Pedro Sul. O seu padre é daí, então. É a minha origem. Mas a primeira missa que eu presidi, pessoalmente, foi então em Fátima, nesse momento assim também muito especial, em que de repente a gente vê que é um instrumento nas mãos de Deus e pronto. Pois a vida nem sempre é fácil, nem sempre nós somos também tão fiéis quanto devíamos ser, ou tão generosos quanto devíamos ser, também temos as nossas crises, as nossas danas, os nossos problemas, não é? Mas pronto, eu penso que também, pelo menos este ano, 35 anos é uma marca assim, assim mais sim, significativa, sim, claro. No mais redondo, aproveitei para regressar às origens e oxalá o Senhor também me dê a saúde espiritual e a saúde física, mas pronto, a saúde espiritual que necessito para poder continuar com o mesmo, com a mesma generosidade e a mesma entrega. E nesse dia 22 de julho, que foi o dia em que comemorou esses 35 anos de sacerdócio, sentiu assim algo especial, Sr. Padre? Olha, até senti, até no senti. No sentido de que estou aqui e Deus está-me a renovar, está-me aqui a dar ainda mais forças. Posso dizer que sim, sim. Posso dizer que sim. Fui a Fátima neste ambiente, mas eu pareço aqui uma criancinha. Eu estou assim um jovenzinho que está a começar a vida. Pronto, senti que Deus diariamente me abraçava e me dava ânimo e me retirava o peso das coisas negativas. Aproveitei para me confessar. E daí foi muito interessante, porque o seu padre depois disse: ah, Deus esquece tudo o que passou. Ele olha para a frente e o que passou já esqueceu. Portanto, é preciso é construir contigo esse caminho e continuar a construí-lo. Então também foi muito simpático. Muito pronto, simpático, muito bem. Mas é, sobretudo, essa vontade de estar oferecendo-me ao Senhor como a minha vocação, que eu já um projeto de vida diferente, mas de repente, pronto, a pessoa quando se entrega, e se Deus está vivo e está presente, tudo renova e tudo transforma. Parabéns, Sr. Padre. Muito obrigado. Vamos então olhar para outras considerações que o Sr. Padre nos traz. Antes de entrarmos nestas suas considerações, que eu sou assim um bocado, olha, pronto. Esteve na inauguração da Expo H, viu lá? Sim, passei por lá, é? Passei por lá. Não tive muita disponibilidade, mas passei também isto marcar presença. É importante que aconteçam estas festas também, por cá, para animar a população. Qual é que é a sua opinião? Eu penso que é importante também que haja festa, que haja alegria, que haja... Eu não sou assim muito de participar e de estar muito presente ou de me alimentar muito com estas experiências de festas, mas penso que é importante para a comunidade, para as pessoas, para as famílias. Portanto, o sentir férias, fazer férias, algo diferente, também é importante. É importante, não é? Portanto, oxalá também as pessoas possam aproveitar para poder relaxar, divertir-se um pouquinho, confraternizar. Ah, também, olha, hoje por acaso até vou lá jantar. Olha, está a ver, está a ver. Pronto, não é de propósito. Com a direção do lar de Vila, convidamos para ir. Então, pronto. Também muito é um bem. Momento bom. Portanto, e as pessoas que vão, não é? Que saem um bocadinho de casa para. É, faz bem, também tem um bocadinho de concerto, um bocadinho. De encontro, de comer um bocadinho de modo diferente, claro. De comer um bocadinho, de estar em alegria. Não deve ser viver em excesso. Pois isso não, isso só com moderação. Moderação em todas as coisas. Em todas só as coisas, mal. Claro. Exatamente. Tudo que seja moderado não faz nada mal, exatamente, não é? Digo eu, pronto. Então agora não percamos tempo, Sr. Padre, vamos então aqui olhar para as considerações que nos traz. Comemoraram-se os 700 anos da peregrinação rainha a Santiago de Compostela, um marco importante. Sim, da Rainha Santa Isabel. Santa Isabel. Exatamente. Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Santiago também está muito presente desde há muitos séculos, a peregrinação a Santiago. Então a Rainha Santa Isabel fez uma peregrinação em 1325, que fazem agora 700 anos, e também é para um olhar novo para a peregrinação e para Santiago. Aliás, nós também temos aqui um desígnio, podemos também organizar uma peregrinação a Santiago de Compostela. E é engraçado porque a Rainha fez a sua primeira peregrinação, fez duas peregrinações. A primeira em 325, com muita solenidade, como rainha, e depois voltou a ir como penitente, como pessoa humilde, como pessoa que pedia a graça de Deus. E penso que esta é a verdadeira dimensão da peregrinação, é ir à procura do encontro com Deus, que nos vem também, neste caso, através daquilo que se considera serem os restos mortais do apóstolo São Tiago, o primeiro apóstolo mártir, e que depois terá vindo aqui para Santiago de Compostela, porque teria estado a evangelizar neste espaço. Pronto, então também Santiago de Compostela continua também vivo, como local de peregrinação e de desafio para a pessoa sair do seu dia-a-dia, do seu ram-ram, digamos assim, para poder fazer uma experiência diferente de procura, de encontro com Deus, que ilumina a vida e nos possa também transformar. Muito bem. Seu Padre, a Câmara de Lisboa inaugurou ontem o Parque Papa, ontem, quinta-feira, o Parque Papa Francisco, o espaço que acolheu a Jornada Mundial da Juventude em 2023. Sim, era o Parque Tejo, e agora transformaram-lhe o nome, puseram Papa Francisco, em recordação do evento que houve da Jornada Mundial da Juventude. E o Papa Leão XIV quis também associar-se a este momento com uma mensagem em que dizia o Papa, recordava os lindos momentos que ele viveu também. Esteve cá, era superior dos Agostinhos, esteve cá também, e até a partir daí também o desejo que ele já expressou com o Sr. Presidente da República, poder ir a Portugal. Mas sobretudo isso, o Papa recordava o apelo à paz que aqui foi feito. Então, oxalá este local seja também um espaço de onde nos recorde que o mundo necessita de paz. E agora, mais uma guerra está a começar lá na Ásia. Quer dizer, estamos mal, andamos sempre com necessidade de conflito. Então, que o Parque Papa Francisco seja também um apelo à paz para o mundo e para as pessoas que se venham a reunir e a encontrar. Sr. Padre, começa na próxima semana o Júbilo dos Jovens. É, exatamente. Estamos à porta também na sequência da Jornada Mundial da Juventude. Portugal tem uma das maiores representações. Estão 11.500 jovens com Portugal a este Júbilo dos Jovens. Infelizmente, ao lado do hospital não temos nenhum representante, pelo menos que eu tenha conhecimento. Mas notou-se que a Jornada Mundial da Juventude moveu um pouquinho a juventude do país, e então temos uma bonita representação. O Sr. Bispo de Coimbra também irá, irão vários autocarros, e o nosso Bispo também irá com os nossos jovens. Então voto também este... O jubileu é no Vaticano? É em Roma. Em Roma? Em Roma, que traz depois um grande encontro. Recorda um bocadinho a Jornada Mundial da Juventude em Roma, também aqui há uns anos. E então, oxalá seja também um momento para os jovens ganharem forças com o novo Papa. Está à expectativa do novo Papa. O Papa Francisco era muito expansivo, muito comunicativo, muito aberto. Este Papa é assim um bocadinho mais reservado, um bocadinho mais introspectivo, um bocadinho mais de... não de sorriso tão fácil, tão espontâneo. Mas é o representante de Cristo, é a mesma importância. Então vamos ver também como o seu desempenho, digamos assim, no acontecimento mais popular e mais amplo. Mas esperemos que seja também um momento muito marcante. Nós iremos também depois num grupo de catequistas em setembro, portanto, oxalá também estes momentos e este jubileu da esperança seja muito marcante e nos ajude a vivermos com mais otimismo a nossa fé e mais compromisso cristão. Que é o que falta, não é? Tem faltado. Sr. Padre, vamos então agora olhar para a liturgia deste domingo. É o 17º domingo do tempo comum. A primeira leitura do livro do Gênesis fala-nos da oração de intercessão de Abraão. Exatamente, é uma coisa interessante. É um texto curioso e difícil, porque fala de Sodoma e Gomorra. E diz assim: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave, que eu decido ser para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se ou não, hei de sabê-lo. Portanto, isto foram três visitantes que se encontraram com Abraão, que a tradição da Igreja viu uma imagem de Deus, três mensageiros, que depois, a reflexão posterior, os identificou com a Santíssima Trindade, a imagem da Santíssima Trindade, e que vieram para verificar se o Domingo morreu, porque o seu pecado era muito grave. Depois, então vem o texto em que Abraão intercede por seu Domingo morreu. Aliás, um sobrinho de Abraão, que era Lot, estava a viver justamente nestas cidades, e então ele começa a interceder e diz: ah, senhor, mas vamos lá ver, não haverá que haver lá 50 justos? Se houver 50 justos, não poupais a cidade? E, ah, com 50 justos poupo. Ah, mas pode ser que faltem 5. E depois então foi ali pedindo a intercessão até que chegou a 10. E se houver 10 justos, pouparei a cidade. Estes 10 justos era um pouquinho o símbolo da comunidade, uma pequena assembleia. Portanto, se houver lá um grupinho que louva a Deus e que é fiel e que não se deixou imbuir pelo pecado desta cidade, eu pouparei a cidade. Este é o texto do Evangelho. Uhum. Depois, a seguir o texto, vamos ver, é que nem sequer de justos havia. E então é a história da Bíblia em que esta cidade foi destruída pelo enxofre e pronto, foi queimada, foi destruída. E apenas sobreviveu Lot. Portanto, também mais no Testamento, mas justamente para denunciar aquilo que chama um pecado grave, que depois até se traduziu no pecado de sodomia, que vem daqui. Sim, vem daí. E que tinha a ver com aquilo que São Paulo chamou inverter as relações naturais por outras que vão contra a natureza. Que a sociedade hoje considera que tudo é igual. A liberdade é que cada um pode escolher o que quiser, ninguém tem nada a ver. Mas pronto, no desenho de Deus, efetivamente, o relacionamento adequado será homem e mulher que constituem família e não pessoas do mesmo sexo, digamos assim. Pronto, então aqui, aliás, eu teve uma polémica muito grande na Suécia porque quiseram considerar a Bíblia homofóbica justamente por causa desta expressão, mas aparece aqui com um bocado grave. Portanto, a perspectiva cristã, eu diria que está um bocadinho relacionada também com esta mensagem. O nosso pensamento sobrepõe-se e o que nós conhecemos justos, mas é bom que a gente também escute a palavra de Deus, que nos ajude a ter aqui de valores. Respeito para com todos, como dizia só o Papa Francisco, respeito a toda a gente. Mas não se deve dizer amém a tudo, nem tudo é bem. O bem e o mal não está tudo na cada um escolhe, cada um faz. A Bíblia é um caminho que, para a liberdade do homem, para o seu bem, apresenta uma proposta e que eu acolho e adiro a ela, respeitando todas as pessoas. Mas aqui a nota vai mais pela intercessão, oração de intercessão. Deus escuta a nossa oração de intercessão pelos outros. E por isso é muito importante que também saibamos rezar uns pelos outros. Então, o Papa Francisco também disse, não se esqueçam, rezar por mim. Esta oração em que se pede, que se intercede, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há amor a alguém que eu rezo por alguém que eu amo, a quem quero o bem, e peço a Deus por ela. E Deus escuta essa oração, e por isso penso que é um desafio também, que na nossa oração não rezemos só por mim, só pelo meu interesse, só pela minha necessidade, mas que também reze pelos outros, aumenta o meu amor ao outro, e Deus acolhe esse amor que eu tenho pelos outros, pois querendo, neste caso, até salvando a cidade, não ia acontecer porque não havia esse tal grupo mínimo, mas pronto, é, digamos que é uma passagem em que há uma mensagem de educativa, uma catequese sobre a relação uns com os outros e sobre o poder da oração de intercessão. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então para a segunda leitura da carta aos Colossenses. O batismo é morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. É, exatamente, é muito interessante. Dizia São Paulo, irmãos, sepultados com Cristo no batismo, também com ele foste ressuscitados. Quer dizer, é algo que até já aconteceu. Portanto, há a dimensão da ressurreição final, no final dos tempos, em que ressuscitaremos também nos nossos corpos, digamos assim. É um artigo do credo, mas para Paulo o batismo é morrer ao pecado para ressuscitar com Cristo, para viver a vida nova da graça de Deus. Portanto, o batismo, por isso é um sacramento fundamental da fé cristã, muito importante, e que é determinante, que isto às vezes vive de uma maneira fácil e ligeira. Ressuscitar com Cristo é ter a capacidade de vencer o pecado, o mal e a própria morte. Ou seja, de aprofundar-se um bocadinho, dizia que a minha verdadeira morte é o batismo. A outra é a morte física, mas não é a morte do meu ser. Portanto, eu ressuscitei com Cristo, quer dizer que estou unido a Cristo, e como diz também, nem a morte me pode separar dessa união com Cristo. Então, olha, aqui um texto interessante, e diria que uma mensagem poderosa de fé, em que viver o batismo é unir-me a Cristo de um modo novo, que já... é a graça de Deus que me leva, que nem o pecado me poderá, o mal me poderá vencer. O pecado é que me pode separar de Deus, mas o mal já não tem poder sobre mim se eu me apoiar nessa graça e nesse dom que recebi no dia do meu batismo. Muito bem, Sr. Padre, já falou há bocadinho também aqui do Evangelho, é segundo São Lucas, Jesus ensina a rezar. É, o Evangelho é muito bonito porque tem, fizeram as pedições, ensinam-nos a rezar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso portanto, ensinado pelo próprio Cristo, é a oração fundamental. Nós, às vezes, rezamos o Pai Nosso com uma lenga-lenga. Sem sentir aquilo que ele transmite. Sem meditar naquilo que rezamos. Mas aqui temos um resumo muito interessante da nossa vida com Deus. Chamamos a Deus Pai, pedimos pelo pão nosso de cada dia, santificado seja o vosso nome, só Deus é santo. Portanto, é a grande verdade da religião judaica. Um Deus é uno, um Deus é santo, e Ele tudo louvor. E depois, o pão nosso de cada dia que o Senhor nos deve dar. Mas depois também, o pedir perdão. E esta é uma dimensão fundamental da fé cristã. O pedir perdão por nós e pelos outros. Não é? E então, oxalá nós aprendamos a rezar ao Pai Nosso e meditemos. É bom, um dia, hora nas férias, a gente basta ir rezando devagar e pensando o que está a dizer. Rezar tudo seguido demora 10 segundos ou 15 segundos. Rezar pausadamente pode demorar uma hora ou mais. Sempre lembro uma história de São Francisco de Assis, que era assim um santo muito genuíno, que um dia andava com os seus frades mais próximos, e ele rezava tanto, também disseram: então vá, vá, então o que é que a gente vamos rezar? Vamos dizer aqui uma oração. Eu digo: então olha, vamos fazer uma coisa, vamos até casa, estamos aqui no monte e tal, vamos em silêncio, e vamos rezando o Pai Nosso até casa. E então depois chegou cá, então, ai eu rezei 20 Pai Nossos, ai eu rezei 5, ai eu... Então, Pai Francisco, então quando o Pai Nosso se cruzou? Ah, pois eu fiquei na primeira palavra. Pai Nosso. E depois pôs-me a pensar no Pai, e o Pai do Céu, e a grandeza do Pai, e a rodar com o Pai, a alegrar-me que tenho um Pai, porque eu não sou bom, e o Pai sempre me ama, e ainda me porto mal, o meu Pai gosta de mim. Mas depois a segunda palavra, Pai Nosso, nosso, nosso de quem? Nosso. Nosso é meu e é do outro. Ai, então somos irmãos. Ai, que alegria tão grande. Quer dizer, nesta reflexão de Pai Nosso, fez todo o caminho. Claro. E já nem avançou. Portanto, no fundo, o aprender a rezar é também isto, é aprofundar nas palavras que eu rezo e não ter muita pressa em chegar ao fim, mas em saborear aquilo que rezamos e o seu conteúdo. Pronto, depois, é interpretar a palavra, não é, Sr. Padre? Perceber o que é que cada palavra significa. E a fé vem aí é que vem a fé. Rezar a correr, pronto. É aquilo que se chama a oração vocal. A oração vocal é importante, mas depois tem que ser um passo superior, em que seja a meditação, a reflexão, a interiorização, a oração do coração, que essa aqui é a verdadeira oração. Não é? Um papagaio também pode dar o Pai Nosso, e me acrescenta muito. Portanto, através da oração vocal, chegar à oração profunda, como São Francisco diz. Meditar no sentido das palavras, e no que quer dizer, naquilo que Deus está a expressar através dessas palavras. Então, olha, uma experiência muito interessante. E às vezes é bom que nós... E depois o interessante é quando se faz isto. Se eu hoje fizer esta oração, amanhã posso fazer outra vez igual. E de repente descubro novidades e a pessoa delicia-se outra vez. Não é uma coisa que já se esgotou, num conhecimento ali que já está feito. Não, é uma relação viva com Deus através das palavras da Sagrada Escritura, que sempre podemos renovar, meditar e aprofundar e descobrir novas coisas e alimentar a chama de amor do coração e a chama da fé, sempre com alguma novidade que é surpreendente, que é cativante e que transforma a pessoa. Mas agora é verdade, se eu rezo Pai e rezo Pai Nosso e depois isso não implica a minha relação com os outros, então não é verdade. Vale a pena. Não é preciso rezar. Não é uma relação verdadeira. Claro. É eu com os meus botões. Eu comigo próprio. No novo diálogo com Deus. Eu posso fazer uma reflexão. Os meus irmãos, são sacanas, são isto, aquilo. Eu vou ver esse. Ai, aquilo que me ofendeu, o que é que eu vou fazer? Mas está bem, mas isto não é oração. A oração não é essa. A oração é quando eu falo com Deus e abro o coração a Deus que me renova e me transforma. E no final, esse irmão que me ofendeu tem uma atitude já totalmente diferente. A ofensa já não conta. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofendem, claro. Então a ofensa que me fizeram, afinal, foi uma ofensazinha que tem pouco valor, que é limitada, porque a grandeza de Deus, isso é que conta. Portanto, a oração tem esse dom. Mas depois o Senhor acabou por explicar um pouquinho e acrescentar mais pronto, explicando que Deus é bom, que se um filho pede uma coisa, o pai atende, o atende, quanto mais Deus não nos atenderá se lhe pedimos. E o que é que Ele nos quer dar? Quer nos dar o Espírito Santo, diz. Quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem, não é? Olha, porque quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate à porta abre-se-á. Portanto, tu não te canses de pedir ao Senhor, que o Senhor te há de acompanhar e há de escutar a oração. Não quer dizer que Deus me dê o que lhe peço. Deus dá-me o que eu necessito. O que mais me pode ajudar para crescer, se tenho o coração aberto à sua presença e à sua palavra viva, que é transformante. Muito bem, Sr. Padre, estamos quase a terminar. Temos uma sugestão que nos traz, e esta é bem diferente das habituais também. Pronto, com ele, falando aqui na Expo, e que estamos assim num contexto mais de festa laica, digamos assim, vou trazer aqui a proposta de um canto com Pedro Brunhosa, com Carolina Deslandes, Deslandes, né? Leva-me para casa. E até curiosamente começa por Deus. Fala, invoca Deus, mas isto leva-me para casa, tem a ver com o amor, com o carinho, com a relação, com a harmonia que pode existir na família e que às vezes também tem problemas e há dificuldades, mas depois ou leva-me cada um para o seu lado, ou leva-me para casa, voltemos à harmonia. Então olha, ficamos com este cântico assim, que nos traz também esta festa humana, mas também esta mensagem de que o amor é o único verdadeiramente importante também na vida de pessoa e na vida familiar. Vamos ouvir um pouco. Leva-me para casa na sombra do teu amor, os dois como coragem, os dois como segredo. Arrasta-me assim num céu aceso, os dois como viajam dentro do teu avesso. Leva-me para casa, faz de mim eu começo. Meu Deus, diz-lhe que não, me hei de perder. O rio é fundo e eu sozinho irei encontrá-la onde estiver. Meu Deus, o que se esconde atrás da porta? O seu beijo tranquilo ou os sinos da revolta? E ela vinha de tão longe, era tão perto uma pedia. Era um canto de longe do pai, era um príncipe da via. E tu ajudaste. Sim, senhores, Carolina Deslandes. Leva-me para casa na sombra do teu amor, os dois como coragem, os dois como segredo. Arrasta-me na asa, assim no céu assim. Chama-se Leva-me para Casa, e Pedro Brunhosa com Carolina Deslandes. Senhor Padre, é bonita esta música também. Eu de facto não conhecia, mas é bem bonita. É, às vezes eu acho que é muito apreciar a boa inspiração, não é? Às vezes há músicas e tal que é só as palavras, a mensagem não é tão forte, não é? Mas é bom que às vezes haja poemas bonitos que inspirem e que tenham um conteúdo que implica uma reflexão. Uma reflexão, isto é também um dom que algumas pessoas têm na igreja, também é importante na música cristã, digamos assim, que haja este sentido de inspiração, porque ajuda a refletir e através da música também se pode transmitir em mensagens que depois ficam no ouvido. E às vezes é mais fácil até, não é? É, exatamente. Essa transmissão da mensagem. Eu sinto isso porque eu não tenho o dom da música, nem de cantar, nem, mas reconheço a importância que tem, e que às vezes não exploramos ou não desenvolvemos o suficiente para recolher toda a riqueza. Pronto, é uma limitação aí, não posso colaborar muito, mas mas eu vejo que através da música, mesmo para a evangelização, muito importante e muito poderoso. Até dos mais novos, não é? Exatamente. Chamar os mais novos. Seu Padre, ficamos então por aqui, não é verdade, no nosso programa de hoje. Voltamos para a semana. Seu Padre, obrigada por ter estado aqui connosco a espalhar estas palavras de esperança. Muito obrigado também, é sempre uma oportunidade feliz, e desejar também àqueles que têm férias ou que têm possibilidade de descansar um pouco. Isso. E aproveitem bem, que faz bem. As férias ajudam a reequilibrar, a recuperar energias, a pôr as coisas no seu lugar, ter nova vontade e depois também ter um bocadinho de relaxação, de experiências positivas, de sentir um bocadinho de alegria e de experimentar coisas novas também ajuda a crescer na vida. Como disse no último programa, descansar para não cansar. Exatamente. Não foi? Ficou cá, gostei. Seu Padre, até para a semana, muito obrigada. Muito obrigado também, uma boa semana. Terminamos assim o nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova e voltamos na próxima semana com o seu Padre António Loureiro. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.